Filho meu, ouça a voz do Pai. Esconda em teu coração a verdade a brilhar. Busque a sabedoria como tesouro. Clame por entendimento, não tenha medo. Pois o Senhor dá, da sua boca vem o conhecimento que traz paz também. Caminhos de justiça, veredas de luz, seguindo a verdade, encontramos a cruz. A sabedoria é vida, guardará meu ser. Nos braços do Senhor eu vou permanecer. Com o coração inclinado, a mente a escutar, entender o temor e o amor a reinar. Ele é o escudo para os justos guardar. Nas veredas do juízo ele vai me guiar, livrando do mal e da escuridão. Caminhando em luz, firmando a direção. Caminhos de justiça, veredas de luz, seguindo a verdade, encontramos a cruz. A sabedoria é vida, guardará meu ser. Nos braços do Senhor eu vou permanecer. Oh Senhor, minha alma anseia por tua sabedoria e a paz que semeia nos caminhos dos justos. Quero habitar na terra da vida, sempre te adorar. Caminhos de justiça, veredas de luz, seguindo a verdade, encontramos a cruz. A sabedoria é vida, guardará meu ser. Nos braços do Senhor eu vou permanecer. Oh Senhor, minha alma anseia por tua verdade, por tua luz que clareia caminhos de sabedoria, nos guiará na eternidade, sempre em ti encontraremos.